Eu sei que esse é meu tema, vai ter que entrar na fila. Tu pega a sua treca, no beco, na trilha. Copio o baby, o track. Eu confesso, meu mano, viu, filme da sua vida são trailer. Tudo eu conquistei, eu mostrei pra família. Bom, tinha um plano B, eu falei pros amigos que eu faria acontecer. Cada dia eu tô mais lindo, tô fazendo esse crescer. Só por isso que eu tô vivo. Mano, sua fita é um saco, eu tô vendo. Mano, sem inveja, sucesso ali. Mas cê tem, ter tempero. Se eu só rimasse assim, cê ficava sem emprego. Correndo na rua, que tá cheia a academia, louco. Eu pisei na lua muito antes da Apollo 8. Passei no Guará pra buscar uma encomenda minha. Quando eu chego em casa, eu levo um mato pra minha gata minha. Ainda tô intacto da vida por um fio. Eles tão em choque, finge que nunca me viu. Nunca acaba o estoque do meu rap é refil. Tô jogando ó, que meu disco tá frio. Esse não é o tinta, minha vida é só um treino. Eu já tive lama até canela, sabe nego. Tenho um emprego, um diamante preso na orelha. Quer não queira, eu mesmo risco a minha sobrancelha. Ah, eu acho que ela só tá com inveja. Porque eu fiz a rima pra você no meu canal. O namorado dela é estranho, meio brega. Viva as custas dela, nunca fez nada legal. Você pode odiar, mas tô na pista. Acho que ainda não caiu a ficha. Eu tenho visa, se eu tô errado, me avisa. Então fala mesmo o que que eu fiz. Eu faço isso por nós, eu tô no plural. Cê não trabalha, eu quer ver o cheque, que loucura. É minha mina quer, me pede pra brincar no pula-pula. Mano, cê me quer, cê quer ver o chefe, me procura. Cê tá se achando com essa merda na cintura. Só que cê não tem respeito, porque a polícia é corrupta. Então cê nunca acha que procura. Por isso que nós sempre tá em fuga. Mano, quem é o crime não desdura. Eu sei que cê é meu tema, vai ter que entrar na fila. Então pega a sua treca, no beco, na trilha. Copio o baby, o track. Eu confesso, meu mano, eu vi o filme da sua vida, só um trailer. Tudo eu conquistei, eu mostrei pra família. Bom, tinha um plano B, eu falei pros amigos que eu faria acontecer. Cada dia eu tô mais lindo, tô fazendo esse crescer. Só por isso que eu tô vivo. Pega um pedaço do cerebelo. Sei que as faculdades querem tê-lo. Sei que eu só andava de chinelo. Eu não durmo, tenho um pesadelo. Sempre que acordo eu tenho o mesmo. Eu tô contigo, eu não tenho medo. Na verdade eu só não tenho tempo. Eu não sou grosseiro. Isso aí é dor de cotovelo, vai. Mano, só Deus, o juiz que bate a martelada. Todo prejuízo é atribuído pra classe mais baixa. Nem o preto que eu conheço, rico, fez isso do nada. Já que esse reino não é unido, a vada que dá. Já que cê não quer me dar ouvido, me dá uma gelada. Juro que eu não bebo dirigindo essa BMW. Eu juro que esse tipo de cabelo é o que a PM para. Juro que eu sou tipo de maluco que faz o que fala. Eu sei que cê é meu tema, vai ter que entrar na fila. Então pega a sua treca, no beco, na trilha. Copio o baby, o track. Eu confesso, meu mano, eu vi o filme da sua vida, só um trailer. Tudo eu conquistei, eu mostrei pra família. Bom, tinha um plano B, eu falei pros amigos que eu faria acontecer. Cada dia eu tô mais lindo, tô fazendo esse crescer. Só por isso que eu tô vivo.